Vado com o 097, informa TCU aí, beleza? Na genética 250, para evitar a formação do aposentado na base. 097, qual que é o da PRO aí, por quantas milhas? Ou desvio? Aproximadamente 10 milhas. Qual seria a PRO? 250. Que livre táxi é poste no ponto de espera da Romeu. Azul 4423, autorizado da decolagem pista 10, vento 110 graus, 099. Livre decolagem, 4423. Salvador, boa, já está, aqui está 4772.0 da 10. 4772, boa tarde, autorizado, alinhar e manter isso no zero. Ali mantém no zero, tá 4772. Liberação Whisky, autorizado, alinhar e decolar, pista no 7, vento 110 graus, 099. Whisky, alinhar e decolar, o nome é Liberação Whisky. 4423, decolar 229, chame controle 120, décima 8. 08, certo. Azul 4423, contato radar na decolagem, subavia Arbora 1, transição Elefa para o nível 360. É, seria possível realizar a curva pela esquerda, senhor? Dá uma formação muito pesada à direita aqui na saída. Qual seria a prova para realizar o desvio? É a prova 280, só que em vez de fazer a curva pela direita, fazer pela esquerda. Aguarde. Ah, pode deixar, CD. Vou fazer pela direita. Obrigado. Autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 079. Decolagem no 0, tom 4772. Então, 3155, posso estar pronto. Então, 3155, autorizado, alinha e mantém-se no 0. Alinha e mantém no 0, então, 3155. Papão 1000, November, Oscar Whisky, decolado aos 31, segue farol de Itapuã, 1000 pés. Chame controle 120, décima 8. Chama o controle 120, décima 8, November Oscar Whisky. O azul. 423, tem que manter a proa 260 aqui por 15 milhas. 250 por 1, 5 milhas. Garcia. Ok. Só passar o término dos desvios. TAM 4772, decolado aos 32, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Acionado no 0163. Adianta Oscar Luiz, que mantenha-se sobre regras de voo visual, no meu pé, escorredor, acha a repartição do farol da barra. Reportará o farol da barra, no meu pé, no meu Oscar Luiz. 4432, da lista dos desvios, poderia voar, amor? Afirma para desvio autorizado, Elefa. Autorizado, Elefa, graças. Controle Salvador, boa tarde, TAM 4772. TAM 4772, contato radar na decolagem, sua via saída curta, transição Caju para o nível 330. O cara Caju 330, TAM 4772. Vento, 120 grau, 08 nosso. Tem a decolagem, estamos 0, TAM 3175. Deixando dar ingresso no CTR. TAM 3367, autorizado, né? Mantém-se no zero. Tem, mantém o zero, 3367. Torre, o TAM 3367, curiosidade, já está operando a torre nova ou ainda é essa antiga? Antiga ainda, caixa d'água aqui, né? Ah, tá, já, obrigado. Decolado 234, chame controle 120, decimal 8. 308, TAM 3155. TAM 3155, muito boa tarde. TAM 3155, controle 120, decimal 8. Sou. Contato radar na decolagem, suba via saída Tango 1, transição motiva para o nível 320. Também via para o 320, TAM 3155. Controle, poderia coordenar, se possível, para o direto de barreira? Aguarde, passada 2231. Obrigado. Boa tarde, eu vou estar na 620, sua identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. Autorizado, tá. Azul 4423, chame centro Recife, 126-0, alterna 128, décima 8. 260-288, Recife, azul 26, azul 4423. Funcionei 6314, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Alinhar, Dan 3367, decolado 238, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 308, uma boa tarde. Dan 3368. Dan 3367, confirme? Positivo, decolou. Dan 3367, contato radar no decolagem. Suba via saída Arbor 1, transição elétrica para via 360. Arbor 1, alerta, 360. Complementa 3367, saída Sango 1, transição ótima. Sango 1, ótimo. Leão 9, Oscar Whisky, está sob o farol da barra. Autoriza manter a posição por 4 minutos? Você mantendo 1 no meu pés, ativado o farol da barra, 9, Oscar Whisky. Está mantendo o meu pés aqui no farol. Ocean M3-14, autorizado a decolagem pista 10, vento 140 graus, 109. Recife decolagem, Ocean M3-14. Kilo 2231, chame centro Recife em 126-0, alterno 128-8. 260-288, grato, boa tarde. Puxando M314, decolado aos 40, chame controle 120, décima 8, tem um bom voo. 08, 6314, obrigado. Puxando M314, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Nenim para o nível 340. Momo Nenim para 340-6314. Boa tarde, eu sou 3190, passou 180 com a informação Quebec. São 3190, acionando identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível 060. Bomed 1, 060. 3190, se tiver alguma possibilidade, voadora. Autorizado TAP, então 3190. TAP, obrigado. Controle Alma Velasco, Oscar Whisky, dá presente, gostaria de prosseguir para o corredor Bonfim. Para Oscar Whisky, autorizado corredor Bonfim, mantendo 1 no 1000 pés. Eu prossegui no Bonfim até que altura? Até através de Paripe e após prosseguir para o corredor Interlagos, se precisa. Estou passando através de Paripe para ingresso no corredor Interlagos, uma Vendera Oscar Whisky. Vou estar através de Paripe, uma Vendera Oscar Whisky. Salvador 6314, solicita, levou a Cogbo, devido à formação. Autorizado Cogbo, senhor 6314. Cogbo 6314. Então 3155, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 235, então 3155, boa. M2, 1-0, desça para 3 mil pés, cancelando restrição de altitude em ETAC. Mercedes 3-1-4, sube e mantém o nível de voo 3-0-0. Restrito 3-0-0, 6-3-1-4. Controle, eu chamo a gente, eu Barro meu Oscar, Mike, Yankee, deixa para 1 no 1000 pés, mantendo a prova do farol de Itapuã, reparte de volta com o campo. Descendo para 1 no 1000 pés, com prova, reportando de volta com o campo. 1 no 1 no 2 0, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 3 0 graus, meia dúzia de nós. Em nível de decolagem da 1 no 0, gol 1 no 1 no 2 0. Centro Recife em 1 no 8, decimal 95, alterna confirmando Centro Recife 1 no 25, decimal 1, alterna 1 no 28, decimal 35. 25, 3 do 7. Fez 1 190, puxa para 4.000 pés, ajuste 10, 15. 4.000 pés, 10, 15, tá 3190. Pega 290, desce para 2.000 pés, ajuste 015, autorizado LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. Sim, está autorizado LS, vai importar estabilizado, 610. 1120, decolado aos 48, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, uma boa semana. Obrigado. Control the Departure Control, we have an on-go 1120 passing 1,400 feet. 1120, climb via Pulka Departure, Aracaju Transition to Flight Level 370. Pulka Departure, Aracaju Transition to Flight Level 370, go 1120. Controle, é o November Oscar Luiz, que está no través de Paripe para ingressar em Interlagos. Ele está em voo com uma aeronave aqui há 2 horas, mantendo 500 pés. November Oscar Luiz, que não temos conhecimento do tráfego. Pode confirmar a posição do mesmo? Poderia identificar o equipamento? É, parece ser um hidroavião, está mantendo 500 pés, está no través de Paripe, aproximadamente uma milha a 2 horas. Sim, no número Oscar. Está autorizado entrar em Interlagos, o número Oscar Oscar Whisky, mantém sobre regras visuais, separação visual com tráfego, autorizado o número 1.500 pés, corredor Interlagos. Sim, Interlagos, 1.000 pés, Whisky. 1.500 pés no Interlagos, no Nebraska. Não copiou o controle, pode repetir, por favor? Mantenha, está autorizado manter o número 1.000 pés no Interlagos. Chanésia 290, chamei a torre 1 no 8, decimal 9. 290, estabilizada no final da 1 no 0. Chanésia 210, boa tarde, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Ficou agora 6 horas, ainda está visual. A aeronave está executando o pouso no, na água. O senhor, por acaso, conseguiu ver a matrícula da aeronave? Negativo, senhor. Gente. 13190, desça para 2.000 pés, ajuste 10, 15, autorizado LS X-Ray da pista 10, informe estabilizado. 2.000 pés, 10, 15, chama na X-Ray da 3.0. Controle, eu chamo a X-Ray, algum campo. Papá Romeu Oscar, Mike Yankee, chame a torre 1 no 8, decimal 95. 205, atento. Oi, Oscar, Mike Yankee. Papá Romeu Oscar, Mike Yankee, o ajuste 1 no 0 no 5. Mantenha aproximação, reporte visual com Airbus da Bianca, passando o marcador externo, final da 1 no 0. Visual, senhor. Seguinte, reporte vertical do farol de Itapuã, Oscar, Mike Yankee. Passa vertical do farol de Itapuã, passa de 500 pés? Afirmo. Tá no controle? 3.14, chame o centro Recife 125.45, alterna 126.85. 6.45, 2.65, 6.3.14, 3.14. Oceano MA 210, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus com 5 nós. Pouso livre, Oceano MA 210. São Mike Yankee da presente, autorizado cruzamento final da pista 10, a retaguarda do Airbus da Avianca, reporte liberando. A curva na esquerda, a retaguarda do Airbus da Avianca, o Chamaquia. Romeu Oscar Mike Yankee, curte a base pela direita da 17, reporte na final. Reporte na final da 17, Oscar Mike Yankee. O 90, reduziu para a velocidade de aproximação, chame a torre, 1-8, decimal 9. 295, bom final de domingo. Controle, November Oscar Whiskey, uma milha e meia do CEASA, tá visual com o campo. November Oscar Whiskey, chame a torre 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, obrigado, bom trabalho. O meu November Oscar Whiskey na escuta. Tá na escuta da torre, o November Oscar Whiskey acabou de colocar na frequência. Gente, inicia espera com curva pela esquerda. Reporte reingressando final do 17, November Oscar Whiskey. Gente, vai iniciar o procedimento. Espera à esquerda, reportará reingressando na final do 17, November Oscar Whiskey. Mantendo no meu pé. Afirmo. Chanel 6210, solo 54, direita na Fox, 121, decimal 9, solo. Romeu Oscar Mike Yankee na escuta. Na escuta, senhor. Reporte final da 17. Reporte era final, já está de base para final, baixar de checado. Gente. Sim, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Segue, please. 1120, contact receive center, 125.45, 126.85. 1545, 126.85, have a good day. São Mike Yankee avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 140 graus, 05 nós. Yankee, autorizado pouso na 17. Sam 3190, informação de tráfego à sua esquerda, helicóptero tipo Serra Kilo 76, Sikorsky 76, realizando pouso cabeceira 17, não interfere com seu pouso, Sam 3190. Feito do tráfego na vista, Sam 3190. November Oscar Whiskey, reingressando na longa final do 7. November Oscar Whiskey, continue a aproximação, reporte vertical da RMAR. Reportará na vertical da RMAR, November Oscar Whiskey. Botão 3190, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 07 nós. Libre pouso 1-0, Tan 3190. Via chegada Monfe para 4.000 pés, ajuste 1-0 no 5. Descida via na Monfe, 1-0 no 5 para 4.000 pés, 1-8-9. Papa Romeu Oscar Mike Yankee, solo 57, livre táxi via Oscar até o 44. Táxi via Oscar até o 44. Papa Romeo November Oscar Whisky, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Aguardará a informação, tá uma milha da IRMA. Tá na IRMA. Tente. TAM 3190 no solo 57, libere direita, chame o solo 121, decimal 9. Direita, solo 209, TAM 3190, bora aí. Papa Romeo November, Oscar Whisky, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 12 nós. River pouso 17, November Oscar Whisky. Romeo November, Oscar Whisky no solo 59, autorizado backtrack, retorno via Romeo até a Bata, frequência livre no corte, November, Oscar Whisky. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, livre acionamento, chame pronto para táxi. Torre Salvador, boa tarde. Azul 6919, passa com a esfera da DET, pronto. Azul 6919, boa tarde, autorizado a linha e decolar. Pistão no zero, vento 160 graus, 109. A linha decola na 10, azul 69, 109. 210. 1166, sem identificação, desse via chegada Balmed 1 para o nível 050. Via chegada Balmed 1 para o 050, Aurora 66. 9119, decolado 05, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, Tati. Autorizado táxi, reporte para ingresso, pistão no 7, Romeu Bravo. 16999, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1, transição ativa para o nível 320. Subindo via para o 320, azul 6919. 869, desce para 2000 pés, ajuste no 0116, cancelada a restrição de altitude em Bonfi, autorizado a LS X-ray da pistão no 0, informe estabilizar. 2000, 0116, cancelada a altitude em Bonfi, vai reportar estabilizado com 869. Pode boa zona? Reporte alinhado e pronto, cabeceiro no 7, o Romeu Bravo. Constelo, voo 869. Está impedindo a esquerda da rota devido a formações meteorológicas. Voo 869. 1869, condição de Salvador, 1.500 pés de teto, 5.000 de visibilidade, chuva leve sobre o campo e maior restrição de visibilidade na final da 1.0. Gente, voo 869. Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado a decolagem pista 17, vento 150 graus, 109. Sobre a decolagem, Bravo Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolado 09, chame controle 120 decimal 8, tenha um bom voo. 0080, obrigado, bom serviço. Romeu Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Alefa para o nível 430. Arbor 1, Alefa 430, Romeu Bravo Oscar. Azul 6909, Fernando Leda. Nós estamos na Brasileira. Sectray 10, boa noite, 69. Boa noite, 69, Chametor de 18, decimal 95. Corre na noite, decimal 95, boa noite, 69. Romeu Bravo Oscar, confirme a prova que está mantendo. Sectray de São José. 75. Corte quando visual com campo, o ajuste no 0, 1 no meio. No 0, no meio, vai reportar visual com campo, boa noite, 69. Boa noite, 69, para informação, chuva leve sobre o campo e pista no 0 molhado. Gente, boa noite, 69. Boa tarde, 645. Boa, 1645, essa é a identificação, descendi a chegada Bonf para 4000 pés, ajuste no 06. Aqui a chegada Bonf, 4000, 1.017. No 166, desce para 3.000 pés, ajuste no 0, 166. 3.000 pés, no 0, 166, voo no 166. Libera para a Geleta para o Romeu Bravo Oscar. Autorizado Elefa, Romeu Bravo Oscar. Para a Tosca. Visual com campo, boa noite, 69. Gente, boa noite, 69. O vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, boa noite, 69. pés de até 4 mil metros de visibilidade, chuva moderada. Estou na hora mesmo. Bom, 66, desce para 2 mil pés, autorizado a LF X-Ray da pistão 0, informe estabilizado. 2 mil pés, autorizado a LF X-Ray da 1-0, repasse estabilizado na 66. Uno 869 no solo aos 1-4, libere direita, chame o solo 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1, decimal 9, boa noite, 69. Quatro cinco, desça via Bonf para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado LS X-Ray da pista 1-0, informe estabilizado. Autorizado, desça via chegada Bonf para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-6, autorizado LS X-Ray da pista 1-0, informe estabilizado. Ok, 2000 pés, Bonf está estabilizado, via Bonf. Salvador, boa tarde, 3894, carro meu. 3894, acendo identificação, desça via chegada Bomed 1 para o nível de voo 050. 050, via 3894, você me vai, TAP? Autorizado, TAP. Vai, TAP, 3894. Sou no 66, chame a torre 198, deixa eu 195. 1-1-8-5, torre, voo 1-9-6. Salvador, batalha, Sonar 6143, Romeu. Sonar 6143, essa identificação, desça via chegada Bonf para o nível 060. Ajuste 1-0-1-6. Identificou via Bonf 060 com 1-0-1-6-6-1-4-3. para o Gol 966, pista está molhada, consciência de chuva é moderada. Sobre o campo agora, chuva leve. Chuva leve, obrigado. Serna 128, décima 8. Serna 128, Oscar. Comba 4, outro. Vai ter identificação. Contato radar 64 milhas, sudoeste do BR Salvador, mantém nível de voo 090, a proa de Bomed, após descer havia chegado Bomed 1 para nível de voo 050, ajuste 1016. Voo no 166, visão? Afirmou. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 07 nós, voo no 166. Eu pouso no 0, Gol 966. Está livre a velocidade, está 3814? Está livre a velocidade, está 3814. No solo aos 22, libere direita, chame solo 121 decimal 9, confirmando a intensidade da chuva na final moderada. Na curta final ou chuva moderada? Grato. Para nós. 250 nós, E2, 943. Desmove 4, vetoração para a final da LS da pista X-Ray da pista no 0, curve à direita, a proa 060. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1.6, forma estabilizada. Mantendo a proa 060, só descendo para confirme 2.000? Afirma. Só descendo agora 2.000, tá 3894. Chanel 6143, desça para 4.000 pés, ajuste 10116. 4.016, 6143. Paranavião 143, retração para sequenciamento, curve à direita na proa 220, limite ao curso do localizador. Confirma para a proa Paranavião 143. Direita, proa 220, limite ao curso do localizador, Oceaner 6143. Direita, 220, limitado pelo LAC 6143. 6-4-5 estabilizado. Bono 645, chame a torre 1-8, decimal 95. Oi, boa noite, bom 645, tá precisando de ler essa faixa do lado. Bom, no 645, boa noite, tráfego já avistado, confirme já visual com o campo. Confirma. Bom, no 645, informo que não chove sobre o campo.